Música de peso. Hook in Mouth, avanço para o novo álbum do Whiplash, Unborn Again, acabadinho de lançar, é mais um regresso e é o programa que marca o regresso também, é o programa não, a música que marca o regresso da música de peso, após uma semana de outro programa, e desta vez, só dois, porque o Alexandre não pôde vir, Está neste momento a assistir ao The Rocky Horror Picture Show na Cinemateca. Também não está nada mal. Também não está nada mal, mas pronto, desta vez estou só eu e o Afonso com uma playlist imensa. Temos imensas coisas. Entre novidades e recordações temos imensas coisas. Inclusive é uma dos Megadeth que tu trouxeste, Afonso. Trouxe, sim, senhor. O que é que pareceu? Já ouviste o álbum todo? Ouvi... Sou fã, muito fã dos Megadeth, portanto. Eu também nunca fui assim especialmente fã de Megadeth. Acho que tem umas coisas muito engraçadas. E são uma banda histórica, pá, por tudo o que representam. Quer dizer, a cena de serem assim os parentes. Ora, está. Os parentes afastados dos Metallica, aquela coisa toda. É, pá, aquela coisa toda. O semi-complexo de inferioridade do Dave Mustaine. E este álbum é muito um statement, eu acho, é mesmo tipo, toma lá, já levaste, estás a perceber? E ainda por cima, porque eles lançaram, os Metallica lançam um Death Magnetic, que é... Um regresso. Ah, vamos, esperava, nós afinal ainda temos esta, aquilo de, o thrash dentro de nós, e estes gajos vão lançar um álbum que, pá, que é muito mais thrash do que... E daí talvez não, porque tens momentos, pá, melódicos e... Sim. Mas não fica, também, não, também não fica nada atrás. Eu vi este single, o Head Crusher, que tu trouxeste, ouvi o single em videoclipe e também me pareceu, ou melhor, não foi em videoclipe, foi em direto, não em direto, live no Conan O'Brien. Eles foram com o Conan O'Brien, muito bom. Muito bom, estou a imaginar o Conan O'Brien a fazer um headbang com aquela popa dele, muito interessante. E uma coisa que reparei foi que o Mustaine estava com uma voz, pá, como quem tenha fumado 20 cigarros ou 20 charutos e bebido uma garrafa de whisky, uma voz mesmo. Forte para o thrash, estás a ver? Muito adequada ao tipo de música dos Megadeth. E pareceu-me completamente diferente de tudo aquilo que eles tinham vendido nos anos 80, 90. E também pareceu melhor, pareceu-me um regresso. Pá, eu acho que está forte, estás a perceber? Acho que está sólido, está um álbum sólido. Também é uma impressão ainda muito primeira, porque eu... Uhum. Sim, mas tenho só a dizer... Tenho o álbum há pouco tempo, mas parece-me forte. Não sei se tu viste... o DVD dos Metallica, Some Kind of Monster. Não vi, pá, isso, parte, não vi, não vi. Em que, na altura da terapia do grupo, foi aconselhado aos Metallica, principalmente ao baterista, ao Lars Ulrich, que fosse falar com o Dave Mustaine. E o Dave Mustaine... Fazerem as pazes. Quase que chorou a dizer-lhe... Pois foi, pá, exato, já tinha visto. Passou por mim na rua e gritou Metallica. E eu acho que perdi um bocado o respeito que poderia ter. Pá, estás a perceber. Mas sentimento de inferioridade. Ora, está. E por isso é que eu te digo que, para mim, este álbum é um bocado um statement, porque ele parece que é tipo... É pá, Metallica, caguei para vocês, isto é Megadeth, estás a perceber? Pá, não é perfeito o álbum, como é óbvio, mas não está nada mal. Okay. Vamos a isso? Estou a ficar com Head Crusher e os Megadeth aqui no Música de Peso. Yeah. Megadeth e depois os The Human Experiment, com uma cover dos King Crimson, 21st Century Schizoid Man, esta verdadeira super banda que vai lançar um CD no próximo ano, em princípio. Tem Robert Fripp, o guitarrista original dos King Crimson, Adrian Belew, que também integrou posteriormente a mesma banda, Maynard James Keenan, vocalista do Stool, que cantou aqui e que foste das primeiras pessoas mesmo que eu mostrei, que eu tinha sem problemas. Vai ter também a Annek van Giersbergen, que é a vocalista dos The Gathering, que agora está, a vocalista, aliás, que ela agora está no projeto solo. E não sei o que é que vai ter este CD dos The Human Experiment. Tem para já o working title Dreaming in Exile, mas se for assim nesta banda, a partida vai ser... Está muito interessante. Está interessante. Gosto muito dos arranjos. Fica diferente. O Robert Fripp, eu li em qualquer lado que o Robert Fripp dizia que isto era a versão que eles queriam ter feito há 35 anos. Exato. Só que não tinham nem destrução. Só que não dava. Não tinham destrução e não tinham dinheiro para pagar uma orquestra completa. E agora é mais fácil simular uma orquestra num Mac. Portanto, exato. Podes fazer isto em casa, basicamente. Very nice. Bom, olha, o que é que queres ouvir? Temos aqui imensas coisas. Temos muita coisa hoje, pá. Temos muita variedade. Também. Muita variedade. Também parece. Portanto... Vamos ouvir os Diablo Swing Orchestra. Está que por acaso, depois desta sinfonia toda, se calhar devíamos ir para uma coisa mais pesada e tal. Mas pode ser, eu acho que os Diablo Swing Orchestra são sempre uma boa opção. Mas também podemos pôr uma coisa mais pesada. Temos aqui os Dying Fetus que podemos partilhar. Dying Fetus. Hopeless Insurrection. Eu agora, estavas a ver aí... Estava, sim, senhor. Mas eu também não sei, não tenho que admitir que não sei o nome do álbum. Mas isto era só uma referência... estávamos a falar, estava aqui na Loud uma referência aos Dying Fetus numa crítica a uma banda que são os The Spies Dicen, que chama, a quem que dizem que tocam deathcore e pronto, e de acordo com aquilo que já falámos noutros programas e daquilo que exato, e daquilo que realmente é o que se chama deathcore, confirma-se, mas há aqui uma referência na Loud que diz que é verdade que os Dying Fetus são os fundadores do deathcore puro e duro. Sim, sim. Mas se entendermos como uma fusão entre death metal e metalcore, não é? Ou um hardcore. Eu diria hardcore, mais do que metalcore. Uhum. Sim, também, também é verdade, tens razão. Mas sim, este álbum pá, é brutal, é. Não há muito para onde pegar. Sempre para abrir. Sempre a abrir, completamente. 3 minutos e 40? É rápido. É. Muito rápido e muito brutal. Vamos a isso. Sempre a abrir. Já fizeram o headbang todo que pediam? Nós fizemos, mais ou menos. Exato. Tu, enquanto baterista, achas que conseguias? Epá, eu pergunto. Mas sabes que é assim, curiosamente, isto é óbvio que isto é difícil, não estou a dizer que não é. Sim. Mas isto tem muito a ver com técnica, pá, porque há maneiras de tu fazeres isto de uma... E te poupares, é um bocado como, epá, é como fazeres exercício, aprendes a respirar e aprendes a não ficar todo roto ao fim de, claro, sim, de meia hora a tocar, percebes? Mas é preciso uma preparação física fora do normal e uma técnica fora do normal para tocar isto, obviamente. Lembro-me de ter lido sobre o baterista, penso que era o baterista de Morbid Angel, que toda a gente sabe que é o Pete Commando, é um baterista fenomenal. E ele quando começou, entrou para a banda só porque queria estar numa banda. Ele não percebia nada de bateria. E na altura o Dave Vincent e o guitarrista, o Troy, disseram que havia dias em que ele se enfiava a tarde toda na cave a tocar. Tem que ser. Que havia dias em que eles chegavam lá e ele estava desmaiado no meio do chão. Entendi. E quase inconsciente, a suar, a dizer, pá, não, mas calma, eu vou ser o melhor baterista do mundo e dos mais rápidos. Pá, tu precisas de treino, força de vontade. Uhum. Olha o Cristiano Ronaldo. Não é? O gajo não treinava também, os outros iam-se embora, ele não ficava a treinar com pesos, não é? Exatamente. Então é assim, pá, é assim mesmo. Sejam todos vocês que querem ser bateristas, sejam um bocado. Sejam que nos bateristas diz todos, exato. Quem quer ser o Cristiano Ronaldo do instrumento, pá, é tocar a tinta. Between the Buried and Me, é isso. The Great Misery, que é o novo álbum que sucede ao fantástico Colors de 2007. Dedicado ao Alexandre. Dedicado ao Alexandre, ele que não gostou muito. Mas eu não vou falar por ele, eu vou citar. Eu vou citar que ele referiu-se a este álbum como uma cagada. Eu não concordo, pessoalmente. Mas. Quem quiser usar uma música. Exatamente. Especialmente este último trabalho. Qualquer material promocional que bandas tenham qualquer informação que queiram dar de concertos, musicadepeso@gmail.com. Estão à vontade. Never think beyond their thoughts. We have for centuries. este um comprimento de bobo, mas quem conhece bem os vítimas da Bowie sabe que os não primam propriamente pela tristeza. Exato, são temas tensos, complexos, com muitas partes diferentes. Este álbum não é de toda exceção. Sim, sim. E aliás, acho que mesmo assim, esta metade de música que se pôde ouvir mostra a complexidade deles. Exatamente, acho que demos uma. Demos ali uma boa amostra daquilo que podem esperar neste álbum. Podem esperar também do Colors. Podem esperar até partes. Pá, há uma música. Que, há uma, não. Há partes do álbum que são. Pá, aquilo é Pink Floyd por todos os lados. Sim, pá. Sim. É o que eu acho interessante neles. É que eles tanto vão ao death metal como vão a essas coisas muito mais melódicas que passam pelo jazz. Pá. Uhum. Eu acho. E o álbum está interessante. Também ainda não ouvi com imensa atenção, até porque só saio para a semana. Não, o álbum já saiu. Já saiu. Mas para agora fora de brincadeira, já saiu. Já. Saiu esta semana que passou. E está um álbum mesmo bom. Sério, é. Recomendadíssimos também estes senhores que vão passar já a seguir, que vêm da República Checa e que vão estar no Brakar Extreme Fest. Os Malignant Tumor, e agora digam lá se não há aqui um bocadinho de. Sério, dá the metal Assim o dizem os Malignant Tumor e assim o dizemos nós também. É verdade. Somos o metal. Gosto muito daquela entrada. Metal! Muito bom. É essencial para a música. Porra, dá uma boa tónica para o resto da música. Sim, completamente. Isto é mesmo daquelas, isto é mesmo daquelas bandas, pá, que tu queres ver ao vivo. Porque isto é aquela... E eles visualmente até têm impacto. Pá, são pessoas grandes e depois têm uma estética muito, muito, muito interessante. Os Malignant Tumor. Como eu estava a dizer, acho que são uma banda que deve ser muito interessante ver ao vivo. Portanto, dirijam-se obra a cara, Extreme Fest, para abanarem a vossa cabeça fervorosamente ao som destas músicas. Uhum. Bom, olha, eu agora, se calhar... Vamos aligerar um bocadinho as coisas, não é? Para os Diablo Swing Orchestra. Vamos a isso. Parece-te bem? Pode ser. Parece muito bem. Para ver o que é realmente esta banda. Sim, sim, sim. Muita curiosidade. Bedlam Sticks, avanço para o novo álbum dos Diablo Swing Orchestra. Não me recordo agora do nome, mas avançarei assim. In a place where long lost souls are led astray, a penny's a cheap price to pay. We play those Pokemon lost games all day. Oh, the joy they all would say. Mood to tranquils and to soothe. Head rise on the bells in my mind and I pursuit. In love with a spine, I try to stroke it most of the time. I wish they would leave us alone. Such a pretty little tune, we call it a toenail dance. And we're alone with the fiends. How sweet an innocent of the needle man's painting blisters on our feet. Oh, should the body on the chest? We shrugging in time to the rhythm we left behind. Are we entertained by the lunacy at hand? What we see is man's cruelty. We don't want this, I'm in the place. tivemos que ir apanhar ar. Está muito calor aqui dentro. Entretanto, deixámos com Diablo Swing Orchestra, Bedlam Sticks, avanço para o novo álbum, novo e totalmente esquizofrénico e genial. Sing Along Songs from the Damned. Damned, deve ser The Damned. Mas está The Damned, um, yeah, é possível. Está aqui um typo, provavelmente. E depois uma recordação longínqua, já de 96, os Replicants, banda que contava com Paul D'Amour, que chegou a ser guitarrista do Stool. Penso que chegou a gravar o Opiate. Acho que sim. E depois esteve nos Replicants e agora, bem, sinceramente agora não sei se ele está em alguma banda ou não, mas estes Replicants fizeram um CD de covers. Se me permites, claro. O álbum de Diablo Swing Orchestra chama-se Sing Along Songs for the Damned and Delirious. And Delirious, ok. É um tema esquizofrénico, é um nome esquizofrénico, tal como eles são. É. Muita coisa tenho tudo a ver. Neste álbum de Diablo Swing Orchestra. Mas é interessante. É muito interessante. Está um álbum consistente, apesar de tudo aquilo que eles metem, pá, desde saxofone a violino, coisas de jazz, swing, é pá, exato. Uma coisa bastante interessante. Estava agora a olhar para aqui, para o que nós temos. Se calhar íamos para os Lords of Bukkake. Pode ser. O tema é enorme. Aliás, os temas são enormes deste álbum, que se chama Lords of Bukkake também. Não é grindcore, não é grind, nem é porno, nem é nada dessas coisas, por muito que possam pensar, é um doom, sludge, death, pá, etc. Que, pá, que é muito interessante também, é um álbum daqueles, pá, eu ia dizer que tens que ouvir do princípio ao fim, mas ao mesmo tempo também cada música tem 18 minutos, portanto a partir daí tirem as vossas conclusões. Mas se calhar vamos à música, não é? Vamos à música, não vamos... São espanhóis. São espanhóis, vêm de Barcelona, mesmo daqui ao lado. Tem uma introdução um bocado grande. Portanto, tem uma introdução um bocadinho grande, a música entra assim, tipo, demora a entrar, mas pronto. Mas é normal nas bandas do mundo. Se calhar não vai ser até ao fim, porque já estamos apertados, mas... Ainda temos aqui mais dois ou três temas, pelo menos em agenda, mas vamos ficar com este tema para já, ou daqui o deste tema. Exato, vamos a isso. Black Lamb. demasiado. É muito, não dá. Eu gostava mesmo de poder passar temas assim. É um terço do programa. Mas eu também gosto muito de falar, sim, é verdade. Exato. Nós também gostamos muito de falar, importante. Portanto, perdoem-me os lados ao focar, que é perdoem-me os fãs. Foi um cheirinho. Foi um cheirinho. Para se não conhecessem, ficarem a conhecer um bocadinho mais. Certeza. Este som também está um bocado em voga, é verdade. Sim, está. Há muita gente a fazer este tipo. Uhum. Mas já penso que já desperta curiosidade o suficiente para nós respeitar e ver a qualidade desta banda espanhola. À partida não seria um país que seria muito a ritmos mais negros, não é? Pois em cá, Flamengo. Faltam as castanholas ali. Falta uma castanhola no tema de um. Era uma coisa certamente marcante. Sem dúvida. Mas sim, mas vamos ter que ficar por aqui. Exato. E avançar com mais uma novidade desta feira. Que tu apagaste? Não, não, está aqui. Que estão aí com o novo The Night. Night is the New Day. Okay. E têm como primeiro single Day and Then the Shade. Está mesmo aí a sair o primeiro single. Vai sair no. Vai sair agora, interessante, no início, no final, na última semana de outubro. Portanto, é esta. Ok. E o álbum sai dia 2 de novembro, em toda a Europa. Portanto, fica aqui um cheirinho bastante agradável daquilo que os suecos... Every waking Epá, não tenho grande opinião, sinceramente. Sim. Não vou estar a dizer que gosto ou que não gosto. É interessante. Mas bom, foi a penúltima música. Provavelmente ainda vamos ter um tempinho para mais um bocadinho de um. Mais um cheirinho. Sim, mais um cheirinho desta feita de uma recordação. Dos Confessor, uma banda de doom técnico. É estranho, mas é doom técnico. Recordação já de 86, não estou em erro. E vemos para a semana, basicamente. Vemos para a semana. Com mais música nova, provavelmente. Entretanto, os podcasts vão estar disponíveis na página da Rádio Zero. Portanto, passem lá para ouvirem os programas. E, bom, e basicamente é isso. Para a semana já devemos voltar em trio também. Exato. Se correr bem. Até para a semana, então. Fiquem com os Confessor. Afonso, diz adeus. Adeus, boa tarde, boa noite. Conforme que estiverem. Exato. Né? Conforme a hora que estiverem a ouvir. Exatamente. Até para a semana. Até para a semana.